Versículo 18, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve o castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tudo que Satanás quer fazer é que nós percamos ou que nem tenhamos nenhum referencial do amor. Não o amor-sentimento, porque eles vão e voltam e passam. Mas o amor, a presença de Deus. Algo que não tem jeito de eu te explicar aqui o que é. Mas quando vem sobre nós, nós somos aperfeiçoados no amor de Cristo. Formas de pensar, formas de ver uns aos outros, formas de falar, de decidir, ansiedades, irritações, inseguranças, nervosismos, frustrações, tudo isso vai desaparecendo pela presença dele. Mecanismos, compromissos, eu tenho, eu vou, e eu não orei hoje, meu Deus do céu, eu não orei, essa semana eu não estou orando, eu não estou tendo tempo para orar, eu preciso de um tempo, eu não fui, semana passada eu não fui na igreja, meu Deus, eu estou sentindo falta, eu tenho que ir na igreja. Quando nós amamos, nós queremos estar juntos o tempo todo. Quando nós amamos, nós queremos estar perto. Quando nós amamos, nós buscamos. Quando amamos, nosso sentimento, nosso pensamento, nossa vida está toda direcionada para Ele. Deixa de ser uma busca por atitudes e passa a ser algo que naturalmente a gente vive. Naturalmente. O que é que me leva sentar no teclado e passar algumas horas adorando, cantando sozinho, chorando na presença do Senhor e adorando? O que é que me leva? Alguém me pediu isso? Não. É porque eu sou disciplinado e eu sou o pastor e o pastor sabe fazer? Não. É porque tem momentos que o Espírito de Deus vem e fala: filho, eu amo você, filho. Tem muito tempo que você está longe, filho. Eu desejo ter comunhão com você, filho. Vem para a minha presença. O amor em nós nos faz vencer todos os bloqueios, todas as dificuldades. Abraão teve um filho. Seu nome era Isaac. Abraão amava o filho mais do que tudo nessa vida. Mas Deus queria mostrar para Abraão que o amor a ele, o amor de Deus nele e o amor dele para com Deus era maior. Deus não precisava provar a Abraão. Deixa eu ver se Abraão me ama mesmo. Deus não precisava. Então Deus fala assim: Abraão, pega o teu filho que você ama. Você sonhou com esse filho, você planejou tanto esse filho, pega esse filho, sobe no Monte Moriá e você vai sacrificar esse filho para mim. Ah, Senhor, não dá para fazer isso não, Senhor. Eu te amo, mas Senhor, olha, Senhor, não, sinto muito. Abraão silenciosamente pegou o seu filho, pegou um jumentinho, colocou a lenha e partiu. 3 dias pelo deserto, chegou aos pés do Monte Moriá, pediu seus servos que esperassem ali, subiu com o menino. O menino perguntou: pai, onde é que está o fogo? Porque tem a lenha. Ou melhor, pai, onde é que está o cordeiro? Tem a lenha, temos o fogo, temos o cutelo, nós vamos adorar a Deus, mas não tem um cordeiro, pai. E Abraão disse: filho, Deus proverá. E Abraão sabia que ia imolar o filho, ele era o sacrifício. E Abraão levanta o cutelo com o menino amarrado sobre o holocausto e baixa. E o Senhor disse: Abraão, não faça isso não, segure sua mão. Eu já sei que você me ama. Mas Deus sabia. Deus não precisava daquela prova. Quem precisava daquela prova era Abraão. Não era Deus que estava fazendo uma maldade com Abraão e tomando de Abraão o maior sonho da vida dele. Deus estava fazendo com que Abraão passasse por uma experiência que pudesse contemplar a presença de Deus na vida dele, o amor de Deus na vida dele. Eu amo o Senhor mais do que qualquer coisa. Eu amo o Senhor mais do que esse filho. É para entregar, eu entrego, Senhor. O amor verdadeiro não é um sentimento, é uma obediência. É o permanecer em Deus e colocá-lo como centro da nossa vida, a ponto de nós entregarmos tudo. E quanto mais se expande o amor, quanto mais se aperfeiçoa o amor de Deus na nossa vida, mais nós nos tornamos doados. Doados uns aos outros, doados para o reino de Cristo, doados para o Senhor, nossa vida doada no altar do Senhor, para Ele. E quanto mais doados, mais os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos Isaques vão deixando de ter valor. Ah, mas eu não posso jogar fora, eu não posso, meu filho, eu não posso, eu não vou ter outro, eu estou velho já, a Sara está velha, não vai ter jeito de ter outro filho. Mas eu entrego a si mesmo, porque o amor dele foi colocado no meu coração. E eu o amo, e ele é amor, e ele está em mim. E quanto mais eu sirvo, quanto mais eu amo, mais esse amor cresce, mais eu o conheço, mais ele se manifesta, mais eu me torno vitorioso, mais eu sou cheio de Deus. E aí, qualquer que seja o dia do juízo, qualquer que seja o desafio, qualquer que seja a questão financeira, emocional, familiar, negócios, sentimentos, enfermidade, não importa qual que é a coisa, o amor do Senhor está em mim e eu enfrento com segurança, com confiança, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não começa por um sentimento, embora traga muitos sentimentos, começa por uma obediência a uma pessoa que se manifesta através dos seus mandamentos, que só podem ser obedecidos se nós conhecemos. E embora o conhecimento comece com o conhecimento intelectual, ele tem que se transformar num conhecimento experimental. Só se experimenta se entrar pelo caminho. Mas agora as coisas ficaram tão difíceis que eu acho que eu não vou dar conta. Agora, olha, agora foi além de todos os meus limites. Não, pois vai dar conta. Não tema. O amor do Senhor está sendo desenvolvido, aperfeiçoado na sua vida, na minha vida. Não tema. Libere uma palavra de fé. Eu vou. Eu me manterei firme. Eu vou continuar adorando ao Senhor. Eu vou continuar buscando ao Senhor. Ontem à tarde eu estava ministrando no seminário, no congresso lá. E chegou um rapaz mais cedo para montar o som. Ele se apresentou, cumprimentou e disse assim: estamos na batalha, pastor. Assim é que foi, meu irmão. Eu vim para adorar. Eu preciso adorar. É mesmo? Sim, vamos adorar o Senhor. Eu tenho que adorar porque meu irmão está agora no hospital. Estou vindo de lá, foi descoberto leucemia. Vou sair daqui do culto e vou para lá doar mais sangue com mais irmãos aqui. Não sei se tem jeito de salvar a vida dele. Mas eu tenho aprendido que todas as vezes que as coisas apertam, eu tenho que vir adorar o Senhor. É tão fácil cantar para Deus, é tão fácil vir à reunião, cultuar a Jesus, quando as coisas estão maravilhosamente bem, ou quando nós precisamos e sabemos, eu vou pedir a Deus, Deus vai me atender, Deus vai me responder. Mas como é difícil nós sacrificarmos, cultuarmos ao Senhor. Porém, quando o amor está dentro de nós, quando nós permanecemos nele, ele permanece em nós. O amor é desenvolvido, é aperfeiçoado em nós. E o mundo vê, ele é um discípulo de Jesus. O mundo não vê, ele é crente, ele é um evangelho. Ele é um batista, ele é daquela igreja. Qual igreja? Não, o mundo vê, ele é de Jesus. Qualquer coisa que formos fazer tem que ser movido pelo amor. Não o amor-sentimento, mas a presença de Deus. E a presença dele se revela pela sua palavra.